enquanto escuta o som das nossas vozes, onde quer que esteja, mantenha-se imóvel e sem falar. Neste momento, o seu espírito está provavelmente dominado pela atividade mental de todos os dias, feita de pensamentos, imagens e palavras. Deixe correr o fluxo dos pensamentos sem procurar retê-los. Relaxe-se agora. Abandone-se ao ritmo habitual, porque dispõe de todo o tempo necessário para se relaxar profunda e confortavelmente. Enquanto escuta as nossas vozes, às vezes é preciso um certo tempo até que as tensões cotidianas comecem a desaparecer. A vagar para muito, muito longe. Se ainda não está pronto para que essa tensão abandone o seu corpo, não se preocupe, porque o seu subconsciente tem um ritmo que lhe é próprio e saberá determinar o momento ideal para um relaxamento profundo. Precisará, talvez, de algum tempo antes de perceber que o processo já começou. Por quê? Às vezes, as transformações são quase imperceptíveis, começando por um abrandamento progressivo da respiração, até adotar uma cadência lenta e regular, por uma ligeira alteração das sensações nas mãos e nos dedos, ou ainda um sentimento generalizado de bem-estar, como uma deliciosa sensação de peso que invade todo o seu corpo. Pouco importa a forma como sente essas primeiras sensações de conforto e relaxamento. O que conta é que o faça à sua maneira, única e pessoal, ao seu próprio ritmo e de acordo com as suas necessidades. Se os pensamentos e as imagens que povoam o seu espírito começam a desaparecer, de modo que tudo parece mover-se mais agradável e suavemente, pode também apreciá-lo, porque só você sabe aquilo que mais lhe convém. Quando chegar a hora de deixar o conforto se instalar, não hesite. É inútil que o seu consciente esteja atento, porque o seu subconsciente está sempre à escuta, na sua maneira única e pessoal, e saberá selecionar as mensagens e as sugestões que mais lhe convém. Nós sabemos como anseia por mudar a sua vida. Enquanto o conforto continua a invadi-lo cada vez mais, mais profundamente, pode começar a habituar-se à ideia de que vai aprender novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos que o ajudarão a realizar as transformações que procura. Dentro em pouco, vamos começar a contar histórias. Histórias nunca antes ouvidas, que contêm os ensinamentos que você procura. Sabemos que continua a gostar de ouvir histórias, como quando era criança. Se quiser, deixe a criança que existe dentro de si invadir o seu subconsciente. Agora. E o seu espírito vagar enquanto as histórias começam. Em uma bela tarde de verão, uma senhora, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, pensava na sua vida e tentava separar o que era realmente importante de todo o resto. Mas não era uma tarefa fácil. Enquanto se esforçava por pôr uma certa ordem, a sua cabeça estava cheia de todo tipo de imagens. Dando meia volta para voltar para casa, viu um letreiro na loja de uma cartomante. Entre para conhecer o seu futuro, dizia a placa. Consulta gratuita. E por que não? Disse. Ainda tenho tempo. Estou curiosa por saber o que terão para me dizer. Entrou e viu-se na frente de duas velhinhas que disseram: O futuro é seu. Sente-se, feche os olhos e deixe o seu espírito consciente vagar enquanto o seu subconsciente aprende o que precisa. No reino da magia, quando era criança, podem admirar-se meu avô muitas sentando-me maravilhas. Nos seus joelhos, entre estas, disse, uma das já menos estou conhecidas muito velho, e das mais adquiri interessantes, muita sabedoria é o vale que agora das gostaria nuvens. De poder transmitir esse a você. Vale fica é hora muito de longe aprender da cidade a usar e pode a sua se passar imaginação uma vida inteira de forma sem criativa. Nunca lá ir. Como, mas nessa altura, os que o visitam, eu era apenas uma criança, de lá, não compreendi exatamente exerceu em mim o que me uma dizia. Uma profunda emoção mas que percebi, não pode ser explicada mesmo assim, por meios racionais. A sua importância. Algumas pessoas passava muito acham tempo que as crianças com meu avô deviam que ir regularmente lá, mesmo antes levava-me de andar para passear e falar num lugar na floresta. Facilidade, num dizem lugar que próximo é a melhor de um enorme de e magnífico carvalho. O impacto recebido. Agora que penso nisso, decidi vejo que esse lugar que os era meus um pouco místico, cheio para passar de tranquilidade mais no vale e de paz. As crianças pequenas, quando lá fomos são pela um primeira vez, brinquei com os pequenos que animais totalmente vagava o que se passava pelo caminho. Que apreciassem passado um bocado, o fato de estarmos o meu avô disse, todos juntos. Vamos, continuemos que o é caminho. Necessário temos trabalho a fazer. Mais tempo você vai brincar antes, mais tarde de poder agora, realmente tem que começar a sua aprendizagem o por mais isso, rápido possível. Levei o meu filho e a quando minha filha chegamos embaixo ao vale, de uma quando árvore, tinha 8 e 10 o anos, meu avô, num breve discurso, disse, a minha mulher e eu, cada um de nós dissemos, possui talentos achamos que são únicos, que já tem idade, mas para a ir forma em vale como os utilizamos nuvens, depende inteiramente de nós. A hora de fazer, embora você seja muito novo, os meus filhos sei que gostaria estavam de saber muito contentes como irá porque utilizar já tinham ouvido falar os seus no vale talentos e ambos enquanto ouvia uma o meu profunda avô afeição que continuava por esse, a exprimir as suas sem ideias nunca lá terem tomei ido consciência de uma se promessa queremos ir que começava neste fim de semana a fazer temos a de mim começar próprio, a fazer a propósito lista das coisas que precisamos descrevia para a viagem. Quando começava dois a falar, dias depois pedia-me que observasse bem o carvalho todo o equipamento depois, e os mantimentos necessários fechar os olhos. Peguei, mas continuar para uma ver a verificação com é os olhos do espírito. Ver bem no se princípio, falta alguma coisa. As imagens eram porque pouco nítidas, não há mas nada. Com o passar do tempo, no a imagem do robusto carvalho tornou-se cada vez mais montanha nítida. Quando as histórias se interromperam durante um momento, a senhora sentiu a presença suave e reconfortante das duas cartomantes. E sabia que o que escutava fazia parte de um saber sutil que influenciaria favoravelmente toda a sua existência. De repente, uma voz dirigindo-se ao seu espírito disse: deixe o seu espírito consciente vagar de novo para continuar a aprendizagem. Quando finalmente chegamos às montanhas, consegui ver vimos muitas pessoas já de volta que em certos momentos com quem falamos já nem sabia todas se tinha os olhos abertos a algo ou importante fechados. E falavam a partir desse com dia profunda afeição quando quer vale melhorar qualquer das nuvens, coisa ao mesmo tempo visualizar que os essa árvore ouvia. Recordava um o tempo em que, de ainda criança, com o sol vindo bem às alto lá no céu, fazer esta experiência. E essa visão sabia traz-me agora sempre ao espírito essa experiência todos os bons sentimentos valiosa que sentia de vez nos em momentos passados. É bom com meu refugiarmo-nos pouco num lugar a pouco especial. Aprendi para fazer a prolongar o balanço da nossa esse vida. Exercício mental e o vale o das nuvens fazia-me é um visualizar lugares o crescimento especiais das raízes que do permitem carvalho, ver que mais claro permitiam percebia estar solidamente cada vez mais que na quando terra estava no meio das nuvens em segurança invadido imaginava por uma grande mentalmente serenidade todos os detalhes que me permitia via refletir o conjunto das raízes sobre mim mesmo que se estendia de forma a partir útil, da base produtiva entrando em contato e criadora com outras árvores minha situadas nas proximidades ao fim. Imaginava as raízes se estenderem até começarem umas nas o passeio outras pelas sem montanhas encontrões. alguém seguia as instruções nos tinha dado do meu avô uma pedra maravilhosa e evitava que as raízes que se enredassem aos depois, outros. Depois, enquanto imaginava o nosso íntimo, que o tempo mudava, pensávamos o que as pessoas pareciam cheio de muito sol, mais amáveis, calmo, quando regressavam e sereno, do vale. Era substituído papai, por um dia de tempestade, perguntaram os meus com ventos fortes, em coro. Ninguém mas, sabe. No meu espírito, o vale da boa disposição, o carvalho dobrava-se, embora dependa ao sobretudo sabor do vento, do tempo, sem que nunca lá se está se partir. Apenas algumas horas depois não bastam de ter praticado. Tenho a certeza este de que exercício um dia a ciência durante meses conseguirá a fio, explicar. Comecei este a sentir mais que se estabelecia uma relação se preocupa entre em a vida interior o que acontece da minha quando as pessoas imaginação passam e algum a tempo minha vida nas maravilhas exterior do Vale das Nuvens. Enquanto o turbilhão de palavras reconfortantes se interrompia de novo, as imagens das pessoas amadas atravessaram o seu espírito. E ela sentiu no seu íntimo que o que estava a aprender também lhes dizia respeito. Depois, o seu espírito voltou às duas maravilhosas histórias. Embora sentimentos, criança, proporcionados nessa altura, pelo vale, sabia são que essa relação mais era importante quando se quer perceber que se continuasse essa maravilha, as instruções do meu avô do reino da magia passaria a dominar pode fornecer melhor o meu informações futuro mais amplas. Quando meu avô vamos, achava o vale que podia está à nossa espera passar a fase e seguinte, enquanto continuávamos o nosso passeio para o pé do carvalho das montanhas, agora esplêndidas tinha formas chegado de a vida hora animal de concentrar-me em achei mim mesmo que seria de interessante desenvolver conhecer a melhor sabedoria essa maravilha interior. Depois até de uma ao máximo boa noite de repouso, das minhas possibilidades, chegamos ao vale. Quando fechei no os olhos de viagem, procurando um a relaxamento visão profundo do vale, o meu enchia-nos avô disse, de energia. Quero é possível explicar que até que ponto a paisagem do vale da das nuvens imaginação é impressionante. Como se mas é impossível um filme exprimir sei adequadamente que gosta o desse sentimento tipo de, admiração e que achará esta parte a divertida muitas pessoas frequentemente a esse local. O meu avô e sinto sempre guiou-me a através mesma coisa de uma série de embora filmes mentais de certo modo em que eu quando nos encontramos era o protagonista na da nossa primeiro, família. Pedi o sentimento que imaginasse ainda seja ainda mais forte a fazer as coisas que mais que gostava de avançava fazer. Era os meus filhos um começavam realmente a compreender fácil o motivo depois, porque o vale disse-me era mágico para me imaginar as nuvens um pouco mais ficavam velho fazendo as coisas as crianças estavam de fazer muito nessa idade. Ao contemplar essa paisagem, tive fora algumas do dificuldades. Em vez de mas o meu avô acima fez das uma nossas cabeças, comece as nuvens por imaginar no fundo que do o vale filme que vê de tal modo no seu espírito que quase as podíamos sozinho tocar. Como durante se a parte o dia que sonha o dentro sol de você refletindo-se nas nuvens essa função. O meu filho e se encarregasse logo de moldar vale. O seu futuro, mas o resto da família agora, estava o filme com que muita vê. Fome. Não é tão Bom, evidente, sendo assim, como os outros. Penso que o melhor isso é deixar normal ir à frente. Sei o que sente. Manifestamente, é assim mesmo. Tem mais vontade tudo de brincar será mais claro do que de comer. À medida que aprendi a assim se exprimir, foi feito melhor. Ele partiu noite, correndo. Sonhei nós fomos sonhos diferentes. Todos nossos Alguns sentidos conseguiam estavam mais vivos, mas outros o que nos permitia eram verdadeiros ouvir, mistérios. Ouvir, sabia, e tocar entanto, tudo o que estava que, nossa de certo volta, modo. Víamos estavam todos que as relacionados como nós. Mas, sabia também as mesmas experiências. Que uma parte de mim mesmo, todos começariam a compreender durante alguns o significado deixando-se impregnar durante pelo esta nevoeiro fabulosa mágico para sentir essa relação e única que o conhecimento entre o nosso íntimo da relação existente a que pertencemos entre a minha vida interior o tempo e a minha voava. Vida exterior quando aumentaria com que o passar dos dias apenas alguns efetivamente no decorrer verdade, da minha vida já estávamos lá percebi a hora como eram inestimáveis finalmente, as cada lições um de nós aprendidas tinha adquirido com meu avô o que precisava e sempre e era que tinha de uma decisão importante a tomar para fechava os olhos e imaginava no o que regresso, queria que se passasse uns até obter a imagem adequada as nossas quando experimentava um sentimento e de todos bem-estar adormecemos sabia com um qual era nos lábios. A via que devia seguir. Quando as histórias terminaram e a senhora abriu os olhos, viu as duas cartomantes que lhe sorriam, dizendo: sabemos que não estava à espera desse tipo de experiência quando entrou aqui, mas era exatamente o que precisava. A senhora concordou e, ao sair, as imagens das pessoas amadas atravessaram de novo o seu espírito. Mas, desta vez, percebeu que algo tinha mudado. E, enquanto perguntava a si mesmo, como era possível que as coisas fossem diferentes? Um fluxo de novos pensamentos, novos comportamentos e novas sensações surgiu espontaneamente. Enquanto ouvia os sons das ondas do mar em segundo plano, agora sabia o que devia fazer. Enquanto seu subconsciente volta docemente ao conforto e ao relaxamento do seu corpo, pode perguntar de que forma as histórias das cartomantes poderão influenciá-lo. Porque, mesmo que o seu consciente tenha entorpecido de vez em quando, o seu subconsciente ficou à escuta. À sua própria maneira, atento às mensagens e às sugestões que mais lhe convém. Pode estar certo de ter aprendido alguma coisa muito valiosa. Sob a forma de novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos que se manifestarão espontaneamente quando for preciso. E o seu subconsciente saberá reconhecer com exatidão quando e onde deve utilizá-los para que essas novas lições se manifestem sem esforço. Para que possa realizar todas as mudanças necessárias com as pessoas que realmente contam para si. Agora, deixe o seu consciente acordar suavemente e quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio, desperto e descansado.